Na estrada da vida de um homem errante não existem flores beirando o caminho, e nem poderia seguir entre flores quem em sua vida só plantou espinhos. É nesse martírio que hoje eu vivo, sigo tropeçando na estrada da vida, e uma ramagem cheia de espinhos cobriu minha estrada, cercou meu caminho. Agora estou num beco sem saída. Hoje eu cheguei numa encruzilhada, não sei o caminho que devo seguir, pois nenhum caminho tem algum destino para quem caminha sem ter onde ir. Se vou pela esquerda, se vou à direita, não tem diferença pra mim, tanto faz. Quem está seguindo o rumo do nada, não é necessário escolher estrada, pode ir em frente ou voltar pra trás. Sou morto-vivo, sem rumo na vida, e não tendo lar, pelo mundo vaga, servindo de exemplo ao velho ditado: o que faz na terra se paga. Se a lei da vida age com justiça e manda o castigo quando a gente erra, então mande a morte a um vagabundo, um pobre infeliz que vive no mundo só fazendo preço em cima da terra.